Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor sejam com vocês. Sem nenhuma formalidade, estava com saudades de vocês, saudades desse nosso encontro aqui e muito desejoso de que chegasse o momento de nós estarmos juntos. Uma série de fatores e coisas que eu observei nesse último mês me conduziram a mensagem que o Senhor nos deu para hoje em torno da situação atual do mundo no que diz respeito à relação entre pais e filhos. Como está o mundo nesta área, que coisas estão acontecendo e que alertas que a palavra de Deus está nos dando. Eu sou uma pessoa que tenho um verdadeiro fascínio por histórias. Eu acho que contar histórias é um dom especial, particularmente quando essas histórias nos remetem a experiências, a coisas que ficam trabalhando na nossa mente, mesmo depois que a história é encerrada. Há um pequeno livreto que eu ganhei numa dessas nossas festinhas de amigo secreto, chamado Histórias para Aquecer o Coração. Parece que há vários volumes dele. É um livrinho pequeno, simples, que se encontra em qualquer livraria e que eu aproveito para recomendar. Histórias acionam um rico fluxo de emoções reprimidas, facilitando a troca de experiências da vida entre cônjuges, entre amigos, irmãos, pais e filhos e até mesmo colegas de trabalho. Histórias podem nos levar a readquirir a crença no potencial da bondade, no valor do ser humano, podem nos fazer acreditar de novo na possibilidade da solidariedade e da generosidade do ser humano. Eu queria dar um exemplo. Há uma menininha que demorou muito a chegar em casa e sua mãe estava preocupada, que especialmente nos dias de hoje, né? Os pais logo ficam assustados quando um filho passa muito do horário. Mas ela era uma criança de 8 para 9 anos e estava se passando o horário em que ela deveria ter chegado da escola. Sua mãe aguardando até que a garotinha chegou. E diante do questionamento da mamãe, né? Onde você estava? O que aconteceu? Eu já estava muito preocupada. Por que você só está chegando agora? E a menininha respondeu: é que a Julinha, aquela minha amiga, coitada, ela tropeçou no caminho e quebrou a boneca dela. Ficou em pedacinhos. E a sua mãe, agora compreendo. Você parou para ajudar a Julinha a juntar os cacos da boneca. Por isso que você se atrasou. Ela disse: não. É que eu só parei para ajudá-la, ela a chorar. Quase que não precisa comentar. Mas quantas vezes você sentiu falta de alguém que ajudasse você a chorar? Quantas vezes o choro nos fica trancado e seria extremamente libertador olhar para os olhos de alguém e ver uns olhos marejados ao nosso lado? Não foi isso, mamãe. Eu só parei para ajudar a Julinha a chorar. São histórias, assim, que mexem conosco. Mas nem todas as histórias nos remetem a essa inspiração, a essa coisa gostosa de que, olha que lindo, olha que prazer, olha que coisa que fala comigo. Às vezes, nós temos também histórias muito tristes, histórias que deixam a gente até um pouco perturbado depois de escutá-las. Eu quero exemplificar com duas delas. Eu tenho muita vontade ainda de escrever um livro só sobre histórias assim, do longo da caminhada, histórias pastorais. Eu estava conversando com uma moça de 15 anos e essa moça disse para mim, ela é uma moça com problemas muito sérios, a família toda muito angustiada com a sua realidade, e no meio da nossa conversa ela disse: pastor, Eu vou confessar para o senhor da minha curta vida qual foi o dia mais infeliz. Eu acho que até já mencionei essa história. Foi o dia que eu cheguei em casa, já tarde, e a minha mãe pegou o chaveiro da casa, a chave da casa, e disse: está aqui. De hoje em diante, você tem a sua chave, que é para você não me incomodar na hora que você chega. Naquele dia, pastor, eu fui para o quarto e chorei amargamente. E disse para mim mesmo: você está vendo? Você não vale mesmo para nada. Não há ninguém que esteja preocupada com você. Sua mãe não está nem aí com você aos 15 anos de idade, isso lá numa cidade como o Rio de Janeiro, chegando a qualquer hora, sem saber de onde você vem e sem saber com quem você esteve. E aquele dia, pastor, eu senti vontade de morrer. Eu senti que viver não valia a pena no momento que minha mãe, num ato aparentemente heróico, me entregou o chaveiro da casa com este comentário: para que eu não seja mais incomodada na hora que você chegue. Eu tive uma outra paciente na área da clínica, lá na clínica que eu trabalhava, e essa também é uma menina que não tinha ainda 18 anos, e são histórias que a vida conta. E conversando com essa moça que já estava grávida, teve envolvida em drogas, a moça começou a chorar, muita dificuldade para a gente conversar durante aquele atendimento, e no fim ela se esforçou para dizer: pastor, eu nem quero saber o que o senhor vai me dizer, eu só queria que o senhor ouvisse as últimas palavras que eu ouvi hoje antes de casa, antes de sair de casa para a consulta aqui. A minha mãe gritou da janela: o que eu espero mesmo é que hoje um carro te atropele e você morra. São histórias. A história da Susana von Richthofen, que matou seus pais, né, com requinte de crueldade, foi ao enterro, chorou muito, teatralizou de uma forma demoníaca. E, segundo dizem, ela está perto da absolvição. Só uma dos muitos filhos que, ao redor do mundo, estão matando seus pais. E dos pais que estão matando os seus filhos. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver essa semana no portal do Terra, na internet, a história de um casal de Brasília que está sendo ameaçado de prisão ou de perder a guarda dos seus filhos pelo simples fato de que estão decepcionados com o sistema de ensino no país. Por causa disso, eles deram alguns passos e colocaram os dois filhos, né, um de 13 e outro de 14, nesse sistema de homeschool, de escola do lar, em que as coisas acontecem via internet, que não é uma coisa ilegal. Eu mesmo tenho lá nos Estados Unidos um neto que estuda em casa. Só que este casal, ao fazer isso, ele está sendo foi denunciado que esse casal faz um abuso ao reter o direito dos filhos à escolaridade oficial comum. E eles podem pegar um ano de cadeia ou eles podem perder a guarda dos seus filhos. Os rapazes foram entrevistados lá na reportagem do Portal do Terra, e os dois disseram-se muito felizes, inclusive, a guisa de experiência, fizeram vestibular para a Faculdade de Direito em Brasília, e foram os dois aprovados com 13, 14 anos nos primeiros lugares, sem a escola formal. Preste atenção, o Estado começa a interferir na vida dos seus filhos, e começa a tolher a sua liberdade de educar os seus filhos da forma como você crê melhor. Queridos, o que é que está acontecendo? Qual é o ensino específico da palavra de Deus acerca da relação entre pais e filhos e a consequência espiritual, a consequência emocional e social da violação de princípios bíblicos, da violação de princípios divinos que estão no livro de Deus colocados aqui para sempre? Eu vou pedir que você, se tiver que anotar, anote só a referência por causa da diversidade de traduções. Eu quero ler o livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, os versículos 5 e 6. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e converterá o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Princípios de Deus, sempre que violados, em qualquer contexto, trazem consequências sobre a terra, sobre os seres humanos, e não é diferente sobre pais e filhos. Mas, o que esse texto nos diz é que nós precisamos, com urgência, prestar atenção na observação do profeta. Ele fala de conversão dos pais aos filhos e fala de conversão dos filhos aos pais. Conversão aqui entra como adesão, entra como respeito, entra como sujeição, apreço. Interessante que eu presto atenção na ordem das coisas. Primeiro está escrito que os pais precisam converter seu coração ao coração dos filhos. Por que isso? Porque os pais têm mais maturidade que os filhos? Nem sempre. Mas, via de regra, têm mais maturidade que os filhos? Estão mais experientes em relação às coisas da vida? Devem ter, preconiza-se que devem ter, uma capacidade de olhar a vida do ponto de vista do filho, para que possam levá-los a ver a vida do ponto de vista de Deus. Nas Escrituras, a paternidade é um sacerdócio. Então, eu não posso querer que o meu filho veja a vida com as minhas lentes, com os meus olhos. Isto é impossível. Mas o que é tremendamente desafiador é que eu possa colocar as lentes do meu filho e ver a vida com os olhos dele, como ele a enxerga, quais são os fatores de influência na vida dele hoje, a que pressões está sujeito. Então, se eu desenvolvo, pela graça de Deus, a capacidade de ver a vida com os olhos do meu filho, eu estou apto, pela intervenção do Espírito Santo, a dizer: filho, filha, vem aqui, papai agora vai te ensinar a ver a vida com os olhos de Deus. Quando nós não tomamos a iniciativa, quando não parte dos pais converter-se ao coração dos filhos, muito dificilmente vai acontecer o segundo passo, ou seja, filhos convertendo seus corações aos seus pais. Porque não se trata de educar modernamente, não se trata de educar naquela forma de sistema, porque o seu tempo e o meu tempo já era. Entretanto, se eu tenho a capacidade de interpretar o tempo em que meus filhos estão vivendo, eu vou ser equipado por Deus para, numa linguagem que os meus filhos podem entender, e a juventude hoje é muito inteligente, poder conversar com eles, dizer: filho, eu entendo, eu percebo, foi muito mais fácil ser um jovem cristão há 50 anos atrás do que hoje. Foi muito mais suave se posicionar em relação à fé no passado do que é hoje. E, enfim, vai por aí uma série de raciocínios que fazem com que os pais tenham urgência de detectar o sofrimento e a luta que os seus filhos estão vivendo num mundo que lhes questiona tudo, desde a submissão aos pais até a realidade espiritual da vida. O processo aqui começa com os pais e é nesta ordem, porque os pais, como fruto da maturidade, precisam tomar a iniciativa de facilitar esse processo divino, tomando a iniciativa do diálogo com os filhos, aos quais precisam ser abertos e precisam ser sensíveis. Qual a consequência do não cumprimento ou da não observância desta palavra? O que nós temos aí é a tal terra ferida e machucada. Então, diz, a terra será ferida com maldição. Toda vez que o princípio de Deus é violado, ele traz consequências, como eu disse, de natureza social, de natureza emocional e de natureza espiritual também. E nós estamos vendo isso de uma forma alarmante na sociedade presente. A quebra ou a ruptura dos elos familiares é a primeira coisa que a gente observa hoje. Cada vez nós temos um número mais alarmante de famílias disfuncionais, de famílias com papéis confusos, sem contar a última realidade de famílias compostas por dois homens ou por duas mulheres e algumas crianças, dentro daquilo que está sendo chancelado no nosso país e em outras partes do mundo. Ou seja, a família morreu. A família está agonizando. Eu não me lembro de, por muitos anos, ter tido um único casal divorciado na minha igreja, debaixo do meu pastoreio. Hoje tenho muitos. E cada vez nós recebemos pessoas mais machucadas, pessoas mais feridas, e a igreja corre o risco de se tornar extremamente irrelevante se não buscar, na graça de Deus, os recursos para ter o que dizer a essa gente e o que apontar como rumo da graça de Deus, da possibilidade de um Deus que é um Deus de restauração. É muito triste a gente ver crianças recém-nascidas abandonadas em banheiros públicos, em bancos de praça. É duro estar no meio da rua e ver uma menina de 13, 14 anos carregando um bebê, uma criança levando outra criança no colo. Mas isso que antigamente aos nossos pais e aos nossos avós era uma experiência não conhecida, para nós vai se tornando lugar comum. E aqui nós temos a manifestação do pecado em suas três formas distintas. Nós temos o pecado individual, que o homem é responsável pelos seus atos. Nós podemos escolher o que fazer, porém não podemos trocar as consequências do que fazemos. Temos que arcar com a responsabilidade. Nós temos uma ilustração do pecado corporativo, uma sociedade que está enferma. Já não é mais o pecado de um, é o pecado coletivo, é o pecado corporativo de colocarmos os nossos pés numa filosofia de vida que afronta o Deus vivo. E de Deus não se zomba, porque o que o homem plantar, ele também colherá. E tudo que você e eu estamos vendo aí é isso. Mas nós temos o pecado corporativo também, o pecado sistêmico. Os governos estão enfermos. As nações, as lideranças do mundo estão gravemente enfermas. E eles pensam que a solução para isso é se armarem até os dentes uns contra os outros, no que pode terminar como um extermínio total da raça numa guerra nuclear. O pecado individual, o pecado corporativo e o pecado sistêmico. O mundo, diz a Escritura, jaz. E jaz quer dizer está morto. Morto no maligno. Querido, se você lê jornais, se você se mantém como uma pessoa informada, o mundo está fedendo, está cheirando a morte. E nós não podemos fingir que não sabemos disso ou que ignoramos isso. Há um texto que me veio à mente na semana passada, que eu agradeci a Deus, que ele veio mesmo para esse culto aqui. Prestem bem atenção. Nós somos a primeira geração de pais decididos a não repetir com os filhos os erros que os nossos pais cometeram conosco. E com o esforço de abolir os abusos do passado, somos os pais mais dedicados e compreensivos nessa geração. Mas, por outro lado, somos os mais bobos e inseguros pais que já houve na história. O grave é que estamos lidando com crianças mais espertas, gênios, filhos mais ousados, crianças mais agressivas e mais poderosas do que nunca. Parece que na nossa tentativa de sermos os pais que nós gostaríamos de ter tido, passamos de um extremo ao outro. Assim, nós temos nos tornado a última geração que obedeceu aos pais e a primeira geração de pais que obedecem aos seus filhos, fazendo o que eles querem. Somos os últimos que tiveram medo dos pais e os primeiros que estão aprendendo a viver sob o jugo dos filhos. E o que é pior, somos os últimos que respeitaram os pais e os primeiros que aceitam com que os seus filhos lhes faltem com respeito. Esta é a transição que está ocorrendo. Na medida em que o permissivo substituiu o autoritarismo das gerações educadas no passado, os termos das relações familiares mudaram de forma radical, para o bem e para o mal. São os filhos agora quem esperam respeito dos pais, pretendendo de tal maneira que os pais respeitem as suas ideias, respeitem os seus gostos, respeitem as suas preferências e aceitem de modo inquestionável a sua forma de agir e de viver. E, além disso, esperam que nós, os pais, os patrocinemos nessas escolhas. Quer dizer, os papéis se inverteram e agora são os pais que têm de agradar a seus filhos para ganhá-los, e não o inverso, como no passado. Isso explica o esforço que fazem tantos pais e mães para serem os melhores amigos dos seus filhos e dar de tudo a eles que eles desejam. Dizem que os extremos e os opostos se atraem. Se o autoritarismo do passado encheu os filhos de medo dos pais, a debilidade do presente os preenche de medo e menosprezo em nos ver tão débeis, tão fracos e tão perdidos quanto eles. Os filhos precisam perceber que durante a infância nós estamos à frente das suas vidas como líderes capazes de sujeitá-los quando não os podemos conter, e de guiá-los enquanto eles não sabem para onde vão. Se é verdade que o autoritarismo suplanta, a permissividade sufoca. Apenas uma atitude firme e respeitosa permitirá aos nossos filhos confiar em nossa idoneidade para governar suas vidas, porque vamos à frente liderando-os e não atrás, os carregando e rendidos à sua vontade. É assim que nós evitaremos o afogamento suicida das novas gerações no descontrole e tédio no qual esta sociedade está afundando. Uma sociedade que parece ir à deriva, sem parâmetros, sem destino. Os limites obrigam o indivíduo com amor, abrigam o indivíduo com amor ilimitado e profundo respeito. Assim sendo, somos a última geração de filhos que obedeceram os seus pais e a primeira de pais que estão obedecendo os seus filhos. Quem escreveu isso foi uma senhora chamada Mônica Monastério, de Madrid, na Espanha. Eu queria considerar ainda mais algum texto com você. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Esse no Senhor não é porque o seu pai ou a sua mãe é a melhor pessoa do mundo. É porque este é o plano de Deus. E se você quiser vencer na vida, você tem que obedecer a Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e honra a tua mãe. E uma observação, esse é o primeiro mandamento na Bíblia que vem acompanhado de uma promessa. Honra teu pai e a tua mãe, né? Obedece aos teus pais, porque se você fizer isso, acontecerão duas coisas como resultado. Você será uma pessoa bem-sucedida na vida e terá vida longa. Se você obedecer aos seus pais por amor a Deus, por obediência a Deus, se você honrar seus pais, você será uma pessoa bem-sucedida e terá vida longa. Mas tem tanto texto que fala sobre isso, não dá para ler todos. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, 12. Diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É quase uma repetição de Efésios 6, né? Mas é um texto específico. E eu ainda queria aconselhar para vocês, especialmente os jovens, meus queridos amigos, por quem o meu coração bate forte, façam uma leitura detida do capítulo 4 do livro de Provérbios. Este capítulo é muito rico, não dá para ler todo porque toma muito tempo, mas quero destacar só alguns versículos. Ouvi, filhos, a instrução do teu pai, estai atento para conheceres o entendimento, porque eu vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então o meu pai me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire sabedoria, adquire entendimento, e não esqueças, filho, das palavras que saem da minha boca, nem delas te apartes, não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama a sabedoria e ela te protegerá. Ouvi, filho, e aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria eu te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. E se você andar por elas, os seus pés não tropeçarão. Você correrá e não tropeçará. Retenha a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque esses mandamentos são vida para quem os acha. E são saúde para o corpo, sobre tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queridos, precisamos pais assumindo seu sacerdócio. Precisamos filhos assumindo sua submissão e sua obediência, sem esquecer de Efésios 4. Quero chamar a atenção dos pais, porque eu não vim aqui para elevar nenhum nem outro. Eu vim aqui para dizer o que a palavra de Deus diz a ambos. E nós precisamos entender que cada vez temos menos pais assumindo a sua família numa dimensão sacerdotal. E aqui vai uma palavra específica aos pais. É imprescindível que nós entendamos, de uma vez por todas, que a família é o projeto central da implantação do reino de Deus na terra. Não é a igreja. É a família cristã. A família cristã é a maior agência missionária do reino de Deus. Ela é que foi criada para ser, de uma maneira efetiva, sal da terra e luz do mundo. O casamento é uma instituição missionária. Deus aproxima homens e mulheres para que eles gerem famílias sacerdotais. Não é aquela esdrúxula concepção da cultura em que se é o patriarcal, tem o marido manda-chuva, comandante general, ou se tem uma família matriarcal em que o camarada é um banana e que a mulher dele é que leva a coisa nas costas. A família bíblica, porque por isso não há lugar para machismo, nem para feminismo, dentro da realidade da fé cristã. A fé cristã não é patriarcal. Foi, lá no Antigo Testamento, uma expressão dos patriarcas. Mas no Novo Testamento, não. Ela não é uma fé matriarcal. Ela é uma fé sacerdotal. Ela chama um homem para, junto com a sua mulher, gerar uma nova sociedade no meio de uma sociedade enferma. E quando nós olhamos para uma família que pauta a sua existência pelos princípios de Deus, essa família começa a causar movimento onde ela está. Ela provoca mudança, ela provoca curiosidade, ela chama atenção. Mas o que eu vejo agora com 45 anos de pastorado, eu tenho um número mínimo de homens que eu vi discipularem os seus filhos. Quase sempre essa missão foi delegada à igreja. Quem é a igreja? A igreja é impessoal. Não sou eu que convivo com seus filhos, não sou eu que vejo no dia a dia a área da vida dos seus filhos onde a palavra precisa ser aplicada. Não sou eu o discipulador dos seus filhos. Eu sou o seu capacitador, eu sou o seu discipulador. Eu sou levantado por Deus para colocar nas suas mãos, homem, as ferramentas bíblicas adequadas para você discipular os seus filhos. Eu não sou o cabeça da sua esposa. Uma pessoa não pode ter dois líderes, dois governos na vida dela. A Bíblia diz que você é o cabeça da sua mulher. Portanto, eu não posso exercer este papel no seu lugar. A tarefa cuja responsabilidade pesa sobre os meus ombros é treinar você, é discipular você, educar você, para você ser com sabedoria o cabeça da sua esposa. Que nada mais é do que ser servo dela e aprender a amá-la, protegê-la, cuidá-la, como Cristo fez com a igreja. Esse é o meu papel como pastor, como sacerdote. Agora, é raríssimo você encontrar uma família onde o esposo tem assumido o seu sacerdócio, onde os filhos são discipulados pessoalmente pelos pais desde que nascem. E encontrem neles a sua primeira referência pastoral. Nós somos os primeiros pastores dos nossos filhos. E a primeira igreja que os nossos filhos frequentam é a mesma casa. É a sua casa. Não foi uma nem duas vezes que sentou diante de mim, ou sentaram jovens filhos de líderes da igreja, e disseram: pastor, se o senhor soubesse como é a coisa lá em casa, o senhor ia ver. Eu não aguento sentar lá e ouvir meu pai falar, nem minha mãe, porque em casa o modelo não é esse. E isso desautoriza o ministério sacerdotal. Mas a verdade é que não há nenhuma outra forma de gerarmos famílias bíblicas saudáveis, se não for pelo modelo bíblico, pelo modelo familiar. É aí que o reino de Deus penetra na sociedade. É aí que o reino de Deus penetra em todos os segmentos. Os filhos que você está discipulando hoje, lá na escola, lá no trabalho, eles farão diferença em nome de Jesus. A maneira como os filhos percebem o casamento dos seus pais é fundamental para o rumo que a escolha deles de um casamento vai fazer. É a referência que eles têm. Os meninos aprendem com os pais como é que um homem trata uma mulher. E os meninos que são educados vendo o seu pai constantemente desrespeitar e desconsiderar a sua mãe estão sendo discipulados. E eles reproduzirão isso lá na frente. Da mesma forma, as meninas estão olhando para você, mamãe, e vendo como é que é o relacionamento. Eles aprendem sobre o relacionamento homem-mulher dentro de casa, com o papai e com a mamãe. Dois dias antes de vir para cá, sentei diante de uma moça de 30 e 37 anos. Essa moça chorou convulsivamente na minha frente e disse: meus pais estão se separando depois de 40 anos de casados. Agora está na moda. Está separando gente na faixa de 20 anos de casamento. Nunca te amei, descobri que não te amava. Isso beira ao ridículo. Agora, eu vejo, por exemplo, a falência da intercessão dos pais pelos filhos. A maior parte das famílias com quem eu convivo ao longo do tempo, elas só oraram pelos filhos quando a coisa estava entornando caldo. Aí chega para mim, que sou pastor, e fala: eu não sei onde eu fracassei. Eu dei o melhor dos exemplos. Eu trabalhei feito condenado. Eu trabalhava até domingo. Eu chegava, o filho estava dormindo. Eu sabia, eu saía de manhã, ele ainda estava dormindo. Eu trabalhei de sol a sol. E eu disse: você ainda me diz que não sabe onde é que foi? Que arrebentou? Seu pai via mais, o seu filho via mais o padeiro do que você? E você diz que não sabe o que aconteceu? Ele não teve pai. Aliás, as crianças de hoje não têm pai nem mãe. Elas são criadas pelo rosário das babás que passam pela casa ou pelas tias das escolinhas que tem por aí. Onde pode haver muita gente boa e bem intencionada, mas não são as pessoas que têm a responsabilidade de educar e formar a personalidade dos nossos filhos. Então, nós nos defrontamos com um quadro que fica muito difícil da gente poder ajudar. Porque eles: ah, agora eu não sei o que foi. Nós temos que orar, pastor. Descobri que meu filho está viciado em crack. Não, você tinha que ter orado para ele nunca chegar a se viciar em crack. Está faltando oração lá no nascimento, junto ao berço do bebê. Está faltando oração com a criancinha linda, faceira, que vem e se atira no seu colo, com quem você brinca na escada, vem no colo do papai. Lá é a hora de orar. Lá é a hora de entregar essa criança à graça de Deus cada dia. Lá é a hora de discipular, de ensinar o temor do Senhor. Agora, depois de 15 anos de falência, vir perguntar o que é que faz é complicado. Porque a gente não sabe o que é que faz. Não sabe. Há poder na oração dos pais pelos filhos. Há um poder sobrenatural na oração dos pais pelos filhos. Depois que as suas crianças estiverem dormindo, ou seus adolescentes, entre lá vocês dois e se ajoelhem do lado daquelas camas, imponham suas mãos e clamem pela cobertura do sangue de Jesus na vida dos seus filhos. Mas é antes, queridos. Não é só depois. Antes e depois. Mas não é só depois. Se houver o antes, talvez não haja o depois. Entendem? Mas quem está efetivamente orando pelos seus filhos? Eu não vou pedir que levante a mão para nós não ficarmos envergonhados. Mas a a coisa mais relevante que você pode fazer para os seus filhos não é patrocinar o tênis de marca, é dobrar os joelhos a favor da vida deles. É dizer, filho, olha para o papai aqui e vem andar com ele. Filho, você quer ver um homem de Deus, filho? Está aqui seu pai. Luta, apanha, não vence sempre, erra muito, filho, mas ele, até quando erra, está lutando para acertar. E as mães terem a ousadia de dizer para suas filhas, venham andar comigo, venham aprender comigo como se é uma esposa, como se é uma mãe, como se é uma filha. Às vezes eu vejo uma mulher de idade relativamente madura sendo tão sem habilidade para se referir aos seus pais, que eu digo, espera uns anos, você vai ver o que sua filha vai fazer com você. A fé cristã é transmitida por modelo. E queiramos ou não, temos sido chamados por Deus para isso. Pais prestam contas diretamente a Deus sobre a maneira como conduzem seus filhos, entendendo que o modelo de família cristã é sacerdotal. E filhos prestam contas diretamente a Deus sobre como se portam em relação à liderança dos seus pais. Aqui é pão, pão, queijo, queijo. É de lá para cá, daqui para lá. É perante Deus que nós respondemos. E com certeza, queridos, Deus não deixa passar nada. É imprescindível que nós entendamos a família cristã como o projeto central da implantação do reino de Deus. E é por isso, queridos, que o reino das trevas, Satanás e todos os seus anjos odeiam a família. É por isso que há um fogo cruzado em cima da família. Os programas humorísticos debocham da família até dizer chega. A mídia, na venda, no mercantil de anunciar produtos, adora ridicularizar com a instituição familiar. Os programas humorísticos degrinem a imagem da família, ri do marido que não tem filial, que só tem a matriz, debocha desse homem, faz caricatura da mulher que ainda se coloca sob a liderança do esposo, debocha de filho que conhece a palavra obediência. Por quê? O reino das trevas odeia a família cristã, especialmente, porque ele sabe que a sociedade é guiada por ela. Se a família falhar, e já está falhando, em estado grave, eu não sei o que vai acontecer no mundo dos meus netos. A sociedade acaba. A falência da família é a falência da sociedade. Nós ainda vamos experimentar dias muito difíceis. O êxito da família é uma ameaça às estratégias do reino das trevas. Famílias bem constituídas geram uma sociedade transformada. Igrejas fortes são igrejas que têm famílias sacerdotais. Famílias bem constituídas e, evidentemente, que uma estratégia desse nível e desse alcance não pode ficar alheia à agressão do reino das trevas. Deus é família. Deus é família. Ele é família na eternidade, é pai e filho, então é família. Ele nasceu numa família. Ele, ao longo da história, quando quis dar jeito no mundo, ele foi, botou Noé com a família dele num barco lá e destruiu o resto. Mas preservou a família. Quando ele quis abençoar todas as famílias da terra, ele chamou uma família. Abraão, Sara, e disse, em vocês, todas as famílias da terra serão benditas. Deus é família. Ele escolheu nascer dentro de uma família. E ele nos ensina a ser famílias. Do ponto de vista dele, e não do ponto de vista desse mundo. Preciso concluir. Hoje pode ser um tempo de confissão para nós. Hoje pode ser um tempo de cura. Pode ser um tempo de restauração. Pode ser um tempo de confronto entre o reino de Deus e o príncipe deste mundo. Pode ser um tempo de perdão, pode ser um tempo de novo propósito. A família cristã precisa assumir sua parte, seu papel de parte da cura de uma sociedade que perdeu o rumo. Família cristã tem que ser parte da cura, não da doença, da restauração e não da enfermidade. Enfermidade que está matando a sociedade humana. Quem quer hoje dar um passo? Quem quer iniciar o caminho? Quem quer estender a mão e se dispor diante de Deus a ser parte da vocação missionária da família, da vocação terapêutica, curadora, restauradora, saradora da terra? Fiquei me lembrando depois de 2 Crônicas 7,14, né? Quando ele fala que se nós nos humilharmos, nos quebrantarmos, confessarmos o nosso pecado, ele ouvirá nos céus e sarará a nossa terra. A cura da nossa terra não está nas mãos do governo, não está nas mãos do presidente, dos seus ministros, não está na mão do governo, não está nas mãos de nenhuma outra instituição secularizada. A cura está nas mãos do reino de Deus. Queridos, nós temos falhado. E precisamos ter a coragem de confessar isso ao Senhor, de pedir que Ele nos perdoe, por não estar sendo modelo e por não estar sendo a referência que Ele nos chamou para ser. Eu não sei quanto tempo faz que você não olha nos olhos dos seus filhos ou do seu filho e diga para ele: filho, papai errou com você. Talvez eu tivesse que ter dito exatamente o que eu lhe disse. Mas, meu filho, eu podia ter dito de outra forma. Eu podia não ter ferido a sua dignidade, filho. E eu repeti um modelo que não vale a pena. Eu quero que você me perdoe, filho. Quero que você me perdoe todas as vezes que eu não tenho sido disponível. Todas as vezes que você precisou de mim, eu não estava lá. E você bateu a porta e saiu. Filho, eu quero que você me perdoe. Porque, de fato, eu tenho me esforçado tremendamente para que não lhe falte nada. A melhor escola, a melhor educação, a melhor roupa. Mas eu esqueci, filho, que o que você mais precisa é de mim. E não de coisas. O desafio de Deus para nós é amar as pessoas e usar as coisas. Mas nós drasticamente vamos invertendo e preferimos usar as pessoas e amar as coisas. Isso tem consequências muito ruins para nós. Agora, filho, talvez também a palavra do Senhor te pegue hoje. Mas quanto tempo que o seu pai e a sua mãe estão esperando que você pare diante deles e diz: pai, eu quero dizer para você que eu amo você. Você é importante para a minha vida. Às vezes os filhos imaginam que os pais serão eternos, que eles nunca morrerão, estarão sempre aí. Aliás, nós temos, né? Eu abri um caderno que eu chamo de Flores São para Hoje. Nós temos a mania de achar que os outros vão ser eternos. Não dizemos que amamos, não dizemos quão gratos somos pelo que eles são na nossa vida, não expressamos reconhecimento, carinho. Um carinho que nem precisa ter palavra, um afago assim na cabeça, um toque suave no ombro, tantas vezes diz tanto e coloca água sobre a secura do coração. Pais não serão eternos e filhos também não, porque os filhos cada vez ficam menos tempo com seus pais e saem cada vez mais cedo de casa. E um dia fica a distância, a lembrança, a saudade. Eu não sei quantas famílias estão aqui, e também, queridos, eu não tenho assim uma pedagogia de púlpito de ficar fazendo uma cena muito emocional para você tomar uma decisão, fazer alguma coisa que amanhã você já não lembrou mais. Mas eu quero dizer para você que se você entende que é hora de você assumir seu papel de pai, de você assumir seu papel de mãe, eu quero que você venha cá para frente. Porque nós, os seus pastores, queremos orar por você. Queremos pedir que o Espírito Santo lhe capacite. Queremos pedir que ele lhe dê forças. Queremos pedir que nós tenhamos a ousadia de dizer não ao modismo. De dizer não à novidade. De não abrir mão de princípios bíblicos, não é de costumes, falamos muito disso nesse renovo, de princípios de Deus que não mudam. Se houver mundo mais 100 anos, serão os mesmos princípios. Há 100 anos atrás eram os mesmos princípios. Deus nunca vai mudar esse, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso vai lhes dar vida longa e bem-sucedida. Deus nunca vai mudar de ideia. O Deus que você e eu servimos é o Deus em quem não há sombra de variação. Princípios não mudam. Por outro lado, também nunca vai mudar. Filhos, pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor e não provoqueis a ira nos vossos filhos. Que muitas vezes a substituição de um discipulado efetivo é uma tirania que irrita e que separa mais ainda. Existe? Essa noite, tenho a ousadia de dizer que se não tivesse vindo ninguém mais aqui, só você, Deus teria essa palavra para você. Vamos curvar as nossas cabeças. E eu queria que você se posicionasse com Deus diante dessa palavra. E aí então, se você pode dizer com liberdade, essa palavra veio para mim, aí eu quero que você venha para frente para um tempo de intercessão. Eu sei que a hora vai, mas você tem a semana inteira para fazer as outras coisas. Eu não quero que os filhos, enquanto filhos, venham ainda. Eu os chamarei depois. Eu estou chamando os pais. Pode ficar pelos corredores, não tem problema nenhum. Vamos encher os lados, mas não deixe de vir. Por julgar que não tem espaço. Encha os corredores, não há problema. Nossos pastores, por favor, aqui na frente comigo. Queridos, eu quero que aqueles que não vierem aqui, dos seus lugares estejam orando pelas pessoas que estão aqui na frente, certo? Intercedendo por essas famílias, né? Esse é um tempo tão especial do Senhor. Essa palavra é para vocês aí de cima também, viu? Eu quero que os jovens venham agora. Aqueles jovens que entendem que essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Vocês se levantem, se amontoem aqui do lado, se amontoem lá no fundo, fecha esse trajeto aqui, não tem problema. Mas saia, a posição de sair do seu lugar é uma posição de vir e dizer, Deus falou comigo, para que a gente possa estar orando por vocês. Então, nosso templo é pequeno, mas com um jeitinho a gente se mobiliza para se colocar de pé e ficar de modo que você esteja incluído de modo especial nessa intercessão. Curve a sua cabeça, meu irmão, estenda as suas mãos assim, nesta posição, no gesto de quem quer receber de Deus, né? Nenhum de nós é melhor do que o outro, mas a graça de Deus é para todos nós. E os nossos pastores vão orar. Vou pedir que o pastor Denis ore pelos filhos, porque ele tem um ministério junto à nossa mocidade. E vou pedir que o pastor Paulo ore pelos homens, pelos cabeças de família, pelos sacerdotes. E vou pedir que o pastor Sérgio ore pelas mulheres da igreja, pelas esposas e mães. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu grande nome, ó Pai. Clamamos, Senhor Deus, com um coração disposto a obedecer a sua palavra. Coloco diante do Senhor, como igreja do Senhor, ó Pai, a vida dos filhos. Converta o coração desses jovens, ó Pai. Eles possam, Senhor Deus, reconhecê-lo como Senhor desde a tenra idade, Pai. Que eles entendam, Senhor Deus, o privilégio, ó Pai, de olhar para os seus pais e ver na vida dos seus pais homens e mulheres obedientes à sua palavra. Que haja, Senhor Deus, filhos convertidos ao Senhor, ó Pai, obedientes, ó Pai. E que essa sociedade, Senhor Deus, venha a ser transformada, ó Pai, por uma geração obediente e com temor da Tua palavra, Senhor Deus. Possamos realmente, Senhor Deus, fazer diferença nessa geração, Senhor Deus. Porque cremos na Tua palavra, cremos no poder que está, Senhor Deus, na Tua palavra e no poder do Espírito Santo de Deus que habita na vida daqueles que o creem. Eu quero, em nome de Jesus, ó Pai, abençoar, Senhor Deus, esses filhos, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, ouvindo, que estão, Senhor Deus, convertendo a si mesmo, Senhor Deus, diante do Senhor, para uma transformação de vida. Que eles possam se sentir abençoados em Ti, Senhor Deus. E que o Senhor venha livrá-los do mal. Venha livrar, Senhor Deus, da tentação, Senhor Deus, que querem, Senhor Deus, desviá-los da palavra do Senhor. Caia por terra, Senhor Deus, qualquer artimanha do inimigo, Senhor Deus. Caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que vem contra a vida desses jovens, tentando, Senhor Deus, tirá-los, Senhor Deus, do teu caminho, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, se corrigir, se isso estiver acontecendo, Pai, neste momento. Que eles possam pedir perdão ao Senhor, perdão aos seus pais hoje. Para que a tua igreja viva, Senhor Deus, o pressuposto da tua palavra. Eu os abençoo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, o sentimento que eu tenho é que há uma festa diante da Tua presença. No Teu trono, anjos estão saltando de alegria. Porque nessa noite, Senhor, foi proclamada a libertação para famílias que vinham se arrastando com correntes pesadas. Pais que estão aqui porque sabem que em algum momento, e às vezes momentos prolongados, eles deixaram de ser aqueles pais segundo o teu coração. Pai, talvez alguns bem intencionados, Senhor Deus, desejando o melhor para o seu filho, mas se esqueceram de que realmente o que os seus filhos precisavam era deles, era da conversa, era do abraço, era a palavra branda, mais do que o dedo acusador. É verdade. Por isso, Pai, nesta hora eu peço que o Senhor perdoe todos nós, pais, que em algum momento deixamos de cumprir com aquilo que o Senhor esperava que fôssemos para os nossos filhos. Deus, que hoje, ao término desse culto, o Senhor grude pai e filho. Amém. Pais e filhas. Amém. Que hoje, Senhor Deus, seja um culto para além do culto rotineiro. Senhor Deus, que as hostes do inimigo voltem cabisbaixas para o inferno. Amém. Derrotadas porque achavam que já estava tudo dominado. E de que os filhos iam continuar desobedientes, que pais iam continuar irritados, ameaçadores, alguns tristes por não perceberem mudanças, mas nesta noite derrama, Senhor Deus, o óleo da alegria. Tira a cinza, Senhor Deus, sobre nós e derrama o óleo da alegria que o Senhor prometeu, porque o Espírito do Senhor está sobre nós nesta hora, compadecido de nós. E por isso eu peço, Pai, agora, se achar graça diante dos teus olhos, Senhor Deus, nós estamos aqui de mãos abertas, simbolizando que nós queremos receber essa bênção da restauração dos nossos laços com os nossos filhos. Que se levantem hoje aqui verdadeiros sacerdotes do lar, Pai. Amém, Jesus. Homens que vão abrir tempo na sua agenda. Amém. Homens que, pais aqui, Pai, que não vão empurrar para televisão e nem para as tias do coleginho, do colégio, dos professores, a função principal de moldar o caráter dos seus filhos. Por isso, Pai, tem misericórdia. Eu não sei como isso vai acontecer na vida de cada um, mas que todo o peso do pecado, da falha, de ter fracassado, agora seja sepultado aos pés da cruz. E que venham sobre esses pais que aqui corajosamente reconhecem isso, venha tempos de refrigério, venha sabedoria do alto, e que eles sejam surpreendidos por aquilo que o Senhor vai fazer nos seus lares. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te bendizer e te agradecer, Senhor Deus, porque o teu Espírito testifica com o nosso espírito. De alguma forma eu sabia nessa noite, Senhor Deus, que era necessário orar pelas mães. E só confirma esse fato de ter sido designado esse momento para isso. Eu sei, Senhor Deus, que os corações das mães já estão convertidos aos seus filhos. E sei também que muitas delas estão sofrendo, Senhor Deus, sofrendo, porque tem visto, Senhor Deus, os seus filhos se afastarem da fé, tem visto, Senhor Deus, os seus filhos afastados mesmo dela, do aconchego do lar. Elas estão preocupadas, Senhor Deus, com uma série de coisas na vida dos seus filhos. E eu quero clamar ao Senhor, em nome de Jesus, aquieta o coração dessas mulheres, Pai. Permita que elas possam descansar em Ti. Que elas possam ter a sua alma sossegada no Senhor, sabendo, Senhor Deus, que podem contar contigo, que os seus filhos não estão sós, que mesmo, Senhor Deus, que eles estejam fazendo coisas, Senhor Deus, que não estão agradando o teu coração, mesmo que eles estejam distanciados de ti e da própria casa, o Senhor tem ouvido a oração e a súplica dessas mulheres. E o Senhor que pode colocar em cada um de nós tanto querer como efetuar segundo a tua boa vontade. Sei, Senhor Deus, que o Senhor se levanta para trazer esses filhos de volta. Tem misericórdia, Pai, e faz alegrar o coração dessas mulheres. Traze de volta esses filhos, Senhor Deus. Traze, Senhor Deus, de volta ao relacionamento contigo, Senhor Deus, ao relacionamento da casa. Cuida, Senhor Deus, dos perigos para que eles não estejam, Senhor Deus, se distanciando tanto, Senhor Deus, que venham machucados demais, Senhor Deus. Preserva a vida deles agora, Senhor Deus. Ouve o clamor dessas mulheres, Senhor Deus. Traz graça, Senhor Deus, sobre a vida delas. Esperança, Senhor Deus, para que saibam que Tu és o seu provedor. Que elas não têm que ter trabalho, Senhor Deus. O trabalho delas é descansar em Ti, Senhor Deus. Que não tem que manter as coisas sob o seu controle, mas confiar no Senhor, esperar no Senhor, porque o Senhor tem livramento e o Senhor está ouvindo a voz da súplica de cada uma dessas mulheres, Senhor Deus. Pai, Eu sei que algumas delas também, Senhor Deus, estão aqui sofridas, Senhor Deus, por causa da inabilidade, da maneira como têm lidado, Senhor Deus, no trato com alguns deles. Eu peço ao Senhor que hoje, como já foi dito aqui, já foi orado aqui, seja dia, Senhor Deus, de restauração, de reconciliação, de poder falar o coração, de ganhar o coração de novo, Senhor Deus, de coração convertido. Primeiramente, Senhor Deus, dos pais aos filhos, e então dos filhos aos pais. Para que, Senhor Deus, haja cura na sociedade, haja cura na igreja, haja cura em casa, Senhor Deus, por louvor da Tua glória. Eu Te louvo, Senhor Deus, pela coragem desses meus amados e pelo entendimento da Tua palavra, pela obediência que tem, Senhor Deus, para estarem seguindo a voz do Senhor, contrária a toda a voz, Senhor Deus, que se levanta no meio da sociedade. E que possamos estar assim, Senhor Deus, ouvindo a Tua voz. Somos ovelhas do Teu rebanho. Precisamos ser conhecidos do Senhor e conhecer a Tua voz. Que nós possamos estar atentos sempre a ela, Senhor Deus, e respondermos com sinceridade, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado pela vida desses pais e desses filhos que hoje se levantam aqui. E que a Tua graça, Senhor Deus, restauradora, esteja sobre a vida deles nessa noite. Nesse momento agora, para curar toda a ferida, Senhor Deus, e para abençoar. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.